maioria que nunca fez nada pela mudança quer falar pelas costas. Todo dia tem alguém batalhando pra sair do meio da bosta. Pergunta que não tem resposta, aposta que nunca foi paga. De tudo que você detesta, quem gosta de hip-hop é papagaio. Jurava que era o último raio, tentando fugir do bico do urubu. Agulha que fura vulto de rolê pela sul. Esquece da bola que chega de sola, vai levar revés. Eu rimo com ódio porque minha vida nem sempre foi tão divertida. Cabeças serão divididas, dúvidas serão sanadas. Dívidas são concebidas, dádivas consideradas. Gori chegou na batida, caneta secreta é do Destro Saga. Levada lá da zona oeste, quem passa no teste rap é uma praga. A vista fica turva e a turma quer se envolver. Então passe a caminhada pros cuzão não se criar. A pista tá molhada e na curva vai se perder. Aqui meus guias tão na espreita, então respeita, rapá. Tem que saber pisar no freio, se vacilar na cara é teia. Tipo jeito brasileiro, nós no mic, nós é feio. Sei que é sem tirar ninguém, cada quebrado nica lei. Registro nas paredes, representa. Tentando os invisíveis. A Duster e Bico vieram buscar a propina. O tempo fechou na sua mão, não tem aperto. Metade do planeta busca mais uma na esquina. Alguém te derrubou, se caguetou é sem acerto. Pilantragem é sem conserto, não me perco pelo ego. Diamantes no esterco, desentortando seu prego. Desaforo nós não leve, se vir tenta nós devolve. O mal do inimigo armado acha que só ele tem revólver. A vista fica turva e a turma quer se envolver. Então passe a caminhada pros cuzão não se criar. A pista tá molhada e na curva vai se perder. Aqui meus guias tão na espreita, então respeita, rapaz.